isso não. Mãe falou ruim pra diabo, pai falou até que é bom. Mãe gritou isso vicia, e esse vício só traz dor. Pai falou de doce, chega ao céu, é o gosto do amor. Ai mãe, que vontade de gritar. Ai mãe, que vontade de dançar. Agarradinha nesse nego, vamos embora. Ainda tô na dor e tô querendo me acabar. Imagina quando eu chegar no céu, aí mesmo é que eu vou gostar. Mesmo é que eu vou gostar.